pensamento longe vai. Essa lágrima que cai, bora! Já não dá pra segurar. Que saudade, hein? É saudade de você, amor. É saudade de você. Bora, Jorro! É saudade de você, amor. É saudade de você. Bom, bom, bom, bom, maestro da saudade. A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade de você, amor. De saudade de você, DJ Rebelde. De saudade de você, amor. De saudade de você. Recordando, se em algum lugar você recordar e viver e ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. Checo e Rosana, o casal da guarda do boi da cara preta. De você, amor. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde. De saudade de você, amor. DJ Rebelde. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Você vai me chamar por onde for. Vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, recorda, pra depois se arrepender. Você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade DJ Rebelde. Você vai abraça seu travesseiro. Você vai chorar. Fala, meu parceiro Daniel. Pra depois se arrepender. Lá do Atacarejo. Você vai. Valeu. Sente falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai. Você vai. Ver de frente a saudade e saber que na verdade sou DJ seu homem rebelde, meu amor. Grande amiga Gisele, rapaz, quanto tempo, hein, Gisele? Nossa enfermeira Gisele, fica à vontade, hein? Não posso mais ficar a esperar. Gisele Manso, você chegar. Meu bem, agora sei. Rasga dinheiro, é? Que não vou mais. Daqui ela vai pra Coracinha, então. Fica sofrendo. Né, Gisele? O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Bora, Lua de Prata! Como é que é? DJ Rebelde! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. DJ Rebelde. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. E aí? Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Dali rebelde, vamos lá. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você tá é o Cassiano, de um amor que eu sinto em mim. Fala, meu motora, Cassiano! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Grande amigo Zeco, ele é dona Rosana, esse casal considerado e velha guarda do DJ Rebelde, a época do Búfalo, recordações. Tá com a gente hoje aqui no Lua de Prata, nos prestigiando. Obrigado, seu Zeco. Alô, dona Rosana, um beijão. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. que você também sente o amor que eu sinto em mim. As gravações hoje por conta do nosso parceiro Aziz. Tá gravando tudo hoje aqui no Loja Brada. Se você quiser gravar o seu cartão, o seu pendrive, seu celular, ele tá gravando tudo aqui no comando, tá bom? Só trazer pra ele aqui. Se você me quiser ir comigo, ficar quando embora. Ele aceita Pix também. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Alô, Marginho, balanço! Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Vai! Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. São Marginho, não chega com o rebelde aqui no comando. Se eu vou, se eu fico. Alô, Marginho, balão. Eu vou telefonar. Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Alô? Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender. Bora chegar junto, Gás de Show, Lá de Prata. É a Domingueira com o Rebelde. Alô, menina. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero. Te contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso. Me vira do avesso. acende um desejo, mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Aí, Martinho, nosso parceiro Jorge. Deixa a porta do vai com a gente. Curtindo duas e pratão, hoje, valeu, Jorge. Nós dois. Me vira Jorge Passarinheiro. Me vira do avesso. Menino. E vai pra cima. Me joga o feitiço. Me faz prisioneiro. Me prende minha correnta. Me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. Vai no gagueado, vai no gagueado. E vai pra cima e vai, vai pra cima e vai. Alô, Engorazi, como é que é? Alô, Cidade Nova. Mistura no calor. Engorazi, isso é mais tarde. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. E aí? Me vira do avesso, menina. Enfermeira Gisele, com a camisa da Rasga Dinheiro. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. DJ Rebelde. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo. Alô, José Silva! Apaga esse fogo que eu trago na alma. É o Zorra. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. Vira do avesso. DJ Rebelde. É pra dançar. DJ Rebelde. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco me acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco. Deixa aqui abraçar como de galinha os carecas. Estão no Lua de Prata hoje, hein, carecas. É dos carecas que elas gostam mais, hein, mano. Coisa de louco. Bora passar zero então, mano. Como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Meu irmão, pelo amor de Deus. No fliperama, na lanchonete, todo lazer. Pensei que o meu nome era forte. Coisa de louco. Você não sabe. Deixa abraçar também minha amiga Josi. Cabeça. Josi. A Rose. Coisa de louco. Joelson. Também o Darley. Junto com Jackson e Aleia. Estou aqui no Lua de Prata hoje. Obrigado a vocês, hein? Valeu! É o sono, Rose. É a Rose Morena. Aí, Rose. DJ Rebelde. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Deixa eu abraçar minha amiga Beth, aí da Beth Recepções, juntamente com a Piedade. Tem piedade. Você não sai da minha. Tem piedade. Tem piedade. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça? Vai pra cima! Nossa equipe rasga dinheiro! Você não sai da minha cabeça. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. O seu beijo molhado, vou matar minha sede. Olha o sorro, hein? Embala nos seus braços, casal Zezé. Faça-me sonhar, me leva pro seu colo. Pode me ninar pra recordar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Vai! Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama muito, sol e noite. Vai, José Silva, vai! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No vem, primeiro cu, vem, posso vem. Te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro cu, posso te apanhar. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama do sol em noite de lua. Chama que ela vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro cu, posso te apanhar. DJ Rebelde. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho, oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu, bilu. Fala das lembranças de tudo. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me abraçar. Vai, Maria, vai. Oh, oh, em cima do telhado. Vai de jamarão, gato. Embaixo do sol. É de jamarão. Se a cama quebrar, fica, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau. Thank you. galera do Rebelde, do início até o final, aqui no Lua. Deixe eu te amar, só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Brasil, bora Luana, como é que é? Carente de amor. Olha o Thiago Guerreira solo. É como eu estou. Carreira sol. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do penhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar. Bora pro chão. Que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. É, meu irmão, do chão não passa. Vai agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. DJ Rebelde. De novo! Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade! Primeiro dia, tudo beleza, né, Silvio? Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo, sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém ia perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Fora Joelson! Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. Fazendo muda. De vontade de voltar. E aí, muda! Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e a perder. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Errar e perder. Você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Bora dançar, Lua de Prata, como é que é? A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sem você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. E aí, Maria? Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Mas a pandemia, o tempo passou. E ela ficou gatona. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Grande cantor e compositor, Heitor. Cantor de Melody está aqui com a gente no Lua de Prata da Saudade. Vem de bons ouvidos, né, Heitor? Já sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante de amigo e os finais de semana. Mas rapaz, tu tá cego, eu acho que tá faltando. Tá faltando é um óculos pra ti, eu acho. Que tem de mulher aqui, olha aqui na frente, olha, olha, olha, olha. Olha a mulher no comando, mulher na mesa. Tu não tá vendo mulher? E ela quer bem. Mas rapaz, vou te contar aí. Comigo. Porque eu nada tenho. Tá ficando cego, tá ficando velho. Tá ficando velho, meu irmão. Alô, Gil! Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Não casou comigo. DJ Rebelde. Mas rapaz, tô vendo duas mulheres no salão. Tu tá ficando cego mesmo. Encantador. Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza. Como é que não tem mulher pra dançar? Eu vou chamar o pai pajé pra ti, né? Vou fazer uma mandiga pra ti. Amo os que brilham em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade. Alô, rebelde. Mas você é muito tímida, tímida. Toca aquela saudade que eu quero bailar. Muito tímida, meu amor. Mas ela é. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Saindo aqui do Lua, tem rebelde lá em Gorazila, no Damasceno. Até cinco. Sua sensibilidade. Opa! Adoro o sabor do seu batom. Amanhã é segunda-feira. Amo essa pele. A segunda-feira mais gostosa de Belém. Todo mundo sabe que é no Palácio dos Bares. E a gente é fechado com HP Eventos. Tímida. Vamos lá, toda segunda-feira no Palácio. Tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Terça-feira, maloca do Bureja. Lá na Ilha do Cubu. Tímida, tímida. E o nosso convidado de todo especial é o DJ Tom Máximo da Carroça, lá no Pureza. E na quarta-feira tem Cardoso. DJ Rebelde! Olha o gato aí! Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. Ele é bobo o quê? Não sabe que lhe quero como namorado. E na sala de aula, só quero a todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. Pula, sobe, desce, vem. Pula, sobe, desce. Eu sou videogame pra você. E na minha irmã nunca eu você. Babebe, boburra, pode crer. Pula, sobe, desce. Eu não sou videogame pra você. E na menina nunca eu sei. DJ Rebelde. Babebe, boburra, pode crer.

encerrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia. Fazendo Marquinhos no Cedran. Outra hora. É com a gente, Lulu. Obrigado, obrigado, Marquinhos. Fica à vontade. Mas você também podia marcar. DJ Rebelde. Bora relembrar isso aqui, relembra! DJ Rebelde. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. Vai brilhar agora. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. DJ Rebelde. Em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Peça ao DJ pra repetir. Aí, Zé! Deixa os olhos pra sonhar. Lindo delírio da canção, deixe abrir seu coração. Relembra, relembra. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Oh, não. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me dê se eu te chamei em vão. Relembra, relembra com o Rebelde. A gente vai tocando no Lua de Prata, assim, ó. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. É a mulher ciumenta, moleque. Essa mulher vivendo, é a mulher que acaba com a festa. Me deixou doida, sem jeito, e chorando. E ela fala assim, ó. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Você fica com ela. Parceiro Daniel. Vou embora. Lá do Atacarejo. Pra sempre. Bora, Daniel. Eu te vi beijando uma mulher bonita. Eu fiquei louca. Fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele. Me deixou doida. Sem jeito. E chorando. E ela canta assim, ó. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. DJ Rebelde. Eu já sei que não te quero. Ei, Gisele, seu amor não é sincero. Patrão, bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Se abraçar como de galinha, patroa, empresária Rosângela, proprietária da panificadora Pão Especial. Está no Luar de Prata curtindo a nossa domingueira. Obrigado, Rosângela. Fica à vontade, hein? Esse amor, no começo, meio e fim. Vai pra cima! A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica por trás. DJ Rebelde! Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. O nosso parceiro Marquinho aí da Cetran. Também com a gente curtindo o Lote Prata. Obrigado, Marquinho. Abraçando o Rebelde. E a galera vai curtindo e vamos lá. Foi sempre assim. Esse amor. No começo, meio e fim. DJ Rebelde na sequência. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pro trás. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado o amor. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Lua de Prata! Já não faz mais sentido ficar tão distante. Isso é pra relembrar, né? A voz diz: o amor que eu sinto não pode esperar. Vem com a gente! Eu preciso estar com você todo instante. É quanta música! Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Que eu sou de você. Oh, oh. E a galera não para de chegar no Lua de Prata. Hoje, domingão, com o Rebelde do início até o fim. Passou dia e noite, vem me apavorar. Vai, Marginho! Solidão no meu peito vem me atormentar. Jax e a Leia. Eu preciso estar com você. Leia, presentes e perfumes. Por isso que o Rebelde hoje tá cheiroso. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Muito caro. fragrância. Vem ficar na minha vida. Vem. Graças a Deus, Alexa. Despedida, porque o meu mundo é todo seu. Relembra aí. Eu amo você. Eu amo você. Passa o dia e a noite, vem me apavorar. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Grande amiga Marisa, ainda minha Vilma. Já no longe, brado, obrigado, hein, Marisa. Ouvimos um beijão carinhoso do Rebelde. Rebelde. Sentido ficar tão distante. E o caldo saindo, moleque. Esse caldo tem um poder. Poder de sobrevivência. Vem de ver se despedida. Dá pra não sangrar o nariz, hein. O meu mundo é todo seu. DJ Rebelde! Amo você! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Olha o Marcelo Varão! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Agora, menina, vão aguentar até 7 da manhã. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Ei, prostituto! Que a gente passou e a gente se amou. Bora, careca! Você está dividida, eu posso entender. Se você está dividida, até que eu te entendo. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E a Margarete? E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Meu amigo Curujito! Não chore mais, meu bem. Fala, Curujito! Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. É a Rosa Morena, pra lá e pra cá. Don't cry, é Rosa Morena. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. Já! E prometo te amar eternamente. Toma o caldo, toma! Quero viver a vida inteira ao teu lado. Esse caldo tem o poder, meu irmão. Ser amante. Só vai parar de dançar quando eu tocar a última. Namorado. Basta você pedir. Eu fico aqui. E o Assis vai gravando. Você está dividida, eu posso entender. É 0-0 aqui, né? Mas sei que esse outro não ama você. Bora, Jackson! Pois só te faz chorar. Tamo com a gente lá na Vila Cupuaçu, olha. Sofrer. Lá em Santa Isabel. E eu vim. Estava desde cedo pra lá. Te socorrer. Viemos diretamente pra Cabo Lua. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Alô, Zé Bu! Don't cry, baby, don't cry. Você é bem teu amigo, não né, Zé Bu? Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Olha que o rebelde vai tocando. Mas eu voltei, mas agora só pra ficar. porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu, por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante mais perto. Pega o moleque. Grande amigo Alex Cobra, rapaz. Quanto tempo, Alex? Pega os tempos do Brasileirinho. Está aqui com a gente hoje no Lote Prado, hein? Aí, Alex, abração carinhoso do Rebelde. E a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Ele aguarda, meu. Por isso vale tentar, amor. Vai pra cima! Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante mais belo é o teu olhar. Vai pra cima! DJ Rebelde! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Égua! O meu coração chorou. Fala, meu parceiro Edson! Eu jamais ofereci. O Edson tá mordido com o Rebelde, por quê? Mas louco e lindo romance que já existe. Tamo junto, Edson! Você brincou com os meus sentimentos. E aí? Justo eu que só queria. Bora ouvir a galera do Lua de Prata cantar essa música aí! Pra sempre amar. Será que vocês sabem? Você me perdeu. Não deu valor em mim. Ah, o sal vocês sabem, tá ali, né? Não deu valor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Não vale a pena ter você. Mas vou você vai saber. Perdeu, perdeu. Perdeu um grande amor. DJ Rebelde. Subtenente Celso. E o DJ Kleber com a gente. Valeu, Kleber. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei. É o Erickson. Acreditei. Sinceramente. É nós, Erickson. O coração não estava esperando. Tamo junto. Que um dia você me dissesse adeus. E você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Quem sabe canta? Você me não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Meus amigos, Rosângela, aí da panificadora, pão especial. Ter você. Olha um café com pão agora. Mas vou encontrar. De rocha. Alguém que vai. Jaque Playboy perdeu um grande. Levaram. A aí você vai saber. Aí Maria, perdeu. Que perder eu não fui um grande amor. Você me perdeu. Isso aqui é pra relembrar. DJ Rebelde. Vá pra cima. Bora, meu filho. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. Abastecendo, meu irmão. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Alô, sigo! É só você que sabe me levar ao prazer. Toque dos seus dedos, vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. É mesmo, mulher? Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Amar você. Relembra! DJ Rebelde. Manda tribos. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. DJ Rebelde, o maestro da saudade do estado do Pará. É só você que sabe me levar ao prazer. Toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. Toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Adoro esse teu jeito de fazer amor. Ai, como eu adoro amar você. Amar você, amar você. Sou DJ Rebelde, tocando só sucesso pra gente dançar. Alô galera, aqui é o cantor Gil Souza da Mega Pop Show. Eu também curto as apresentações do DJ Rebelde Saudade, tocando pra você. Põe o bagulho pra endoidar! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham do mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Relembra aí! Enlouquecida, né? DJ Rebelde! Despendo o céu, despendo o mar. Só pra te encontrar. Nesse momento tão perfeito, por favor, não vá, vou te amar. Bora, minha amiga Zilma! Meu anjo lindo. Alô, Zorro! Fique aqui. Zilma, som! Banda Pop Show. DJ Rebelde. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham do mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Enlouquecidamente. Relembra aí! Desvia do céu, desvia do mar. Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Por favor, não vá, não

Sou fã da sua roupa. Fã, é. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Lorde Prata hoje no Domingão. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Do início até o final pra vocês hoje. Sou fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu jeito. Sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Vamos nessa, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Sou fã sem medida. Sou fã número um.